divertidos momentos, porque eu adoro me expressar assim. Eu danço, eu pinto, uso a imaginação para expressar. Dos momentos, porque eu adoro me expressar assim.